Ô Miro, você pode trazer a bebida, porque eu já preparei o fígado. Porque essa música é sucesso. Chama! E alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Vem! Miro Produções, 7799100-1996. Eita, negócio bom danado. Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende. Te mando mensagens, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, é que Patrick vai se embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Ordinário. Alô, Davi Novaes. Puxa, me dez. Portal do Arrocha. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que o Miro vai se embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Vamos de mais sucesso.